Bem-vindos ao nosso canal YouTube. Falando nisso de hoje, uma pergunta anônima. Como os tempos, enfim, estão requerendo? Meu tio, que é psicólogo, vive destilando ódio e ignorância no grupo da família. E dizendo coisas bem homofóbicas e também sobre como os homens de hoje não sabem mais ser homens de verdade. Chegou a relacionar homossexualismo, entre aspas, né, quer dizer, como se fosse uma doença, com pedofilia. Enfim, ele tem pacientes homossexuais e eu tô muito afim de denunciar, mas não sei como proceder e nem se devo. É, de fato, essa é uma questão aí colocada de forma nova, né, no nosso contexto jurídico, ético, né? De fato, você propor o tratamento do homossexualismo é algo vetado pelo Conselho Federal de Psicologia. A gente tem um caso de Marisa Lobo, que foi julgado, né, uma pessoa que propagava a cura gay, foi julgado, depois revisto, porque é um imbróglio jurídico isso, e é uma batalha, né, que os psicólogos estão tendo para impedir certas práticas, né. Essa batalha, ela recentemente recebeu uma força contrária muito grande, né? Seja pelo próprio contexto do que você está colocando, né? Alguém que trabalha com psicologia, que trabalha com sofrimento alheio e que ao mesmo tempo publicamente destila, como você falou, preconceitos contra condições, né? Contra orientações sexuais, contra formas de expressão de gênero. E isso a gente poderia dizer assim, olha, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver o que a pessoa faz no seu consultório com o que ela fica falando por aí nos grupos de WhatsApp. Esse canal defende outra atitude diante disso, né? Defende uma atitude que, vamos dizer assim, ultrapassa aquele código normativo, né, de ética que compreende os psicólogos, né? A gente entende que, mais além disso, há uma ética da palavra, há uma ética em que realmente isso não convém a quem trata seus pacientes, pelo menos do ponto de vista da ética da psicanálise, né? Claro que você teria que mostrar que esse seu tio, por que é sempre um tio, né? É sempre um tio que está aloprado saindo da casinha. Você teria que mostrar que isso se traduz, então, em práticas clínicas concretas, né? Numa orientação de tratamento que é, vamos dizer assim, reprovativa em relação à homossexualidade, que é, então, tenta afastar o sujeito dessa condição, ou como você disse aí, né? Tá pautada por um raciocínio muito estreito do que é a masculinidade, do que é a virilidade, que tá dizendo assim, bom, mesmo é quando a gente tinha homens de verdade. O que eram os homens de verdade, né? Os homens de antigamente? Eram aqueles que exerciam violência e agressividade contra as mulheres, eram aqueles que se arrogavam praticar o assédio, eram aqueles que se entendiam numa posição não equitativa, não simétrica em relação às mulheres, em relação aos direitos das mulheres. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê no progresso da democracia, no progresso de expansão da nossa racionalidade ética, vem reprovando. Mas, né, estamos numa situação em que o filho do presidente defende abertamente, né, que o Conselho da Psicologia, o CFP, está aparelhado por homossexuais, ele está aparelhado por gays. Olha o uso da expressão, né, aparelhar, né, como se você tivesse, então, uma espécie de conspiração de ajuntamento das pessoas, né, para a causa gay, para fazer dessa uma forma de sexualidade que vai ser imposta às crianças, olha que perigo. Por isso que o seu tio, ele aproxima, né, como tantos outros, equivocamente, a homossexualidade da pedofilia, né? Que eles acham que existe, assim, uma preferência dos homossexuais por crianças, isso não tem nada que ver, esse tipo de parafilia, ela aparece em pessoas homossexuais, heterossexuais, indistintamente, né? Em geral, esse preconceito, ele tá ligado com fantasias pedófilas, com fantasias homossexuais, que esse tio provavelmente lida muito mal, mal, ele elabora muito mal. Qual é o traço disso? Que ele pense assim? Não. Que ele agressiva e ostensivamente parta para cima dos outros, né? Tem uma linha assim de agressividade, que é um marcador muito típico de como a pessoa está lidando mal com isso e quer ir. Então, vamos dizer assim, reforçar a sua repressão, reforçar a sua convicção por uma expansão preconceituosa, né, desses valores, atacando essas práticas. É difícil a gente se ver nessa situação em que os recursos legais, eles existem, mas eles parecem assim de pouca monta para o tipo de barbaridade que você está enfrentando, né? Quer dizer, aquela pessoa que abusa da sua valentia, às vezes abusa do seu saber, da sua condição de psicólogo, nesse caso, né, para falar tolices, né? A gente tem que se defender disso, vamos dizer assim, com alguns argumentos baseados assim na razão, na ética, né, na não intimidação. Vamos dizer assim, que é um cara que diz coisas como essa, em geral, é um cara muito medroso, né? Em geral, é um covardão, né? Você diz pra ele assim, então assina isso aqui pra mim. Põe no papel que você tá falando. Então, eu posso, né? Condição do Kant. O Kant tinha uma espécie de pergunta pra verificar a eticidade. Que é, você pode dizer isso pra todo mundo, em qualquer situação? Isso que você tá dizendo, isso que você tá pensando? Você diria pra qualquer um? Se a pessoa diz assim, não sei, é porque ela sabe que ela está atravessando a linha da moralidade. Então, uma forma assim, interessante de lidar com isso é, vamos pegar a sua declaração e eu vou torná-la mais pública. Eu vou dizer, olha, se esse senhor está dizendo isso, diga isso para a clínica onde esse sujeito trabalha, por exemplo, né? Diga isso para as pessoas da família com as quais ela está assim tendo essa atitude muito valente, né? Para, sei lá, para os avós, para aqueles que têm alguma autoridade em relação a ele. E vamos ver, pode ser que isso não seja eficaz, mas vamos ver até onde vai a valentia das pessoas, né? E quando ela está baseada assim na intimidação, na violência e nesse tipo de raciocínio, no fundo, assim, muito simples, né? Baseado apenas assim na tentativa de atrair um pouco mais de atenção, de holofotes para si, né? E que não tem argumentos, né? É claro que quando a gente está diante do preconceito, os argumentos eles adiantam um pouco, né? Mas é importante mostrar a falta de argumentos, né? De dizer, olha, o senhor está indo contra a convenção da Organização Mundial de Saúde, o senhor está indo contra o que pensa o consenso de psicólogos e psicanalistas, o senhor está indo contra o que diz a Constituição, o senhor está indo contra aquilo que seria assim o consenso ético que está prosperando no mundo, o senhor está anacrônico, né? Tem gente que o tamanho do mundo dessa pessoa é tão pequeno que ela não se importa muito. Mas aí, a lição mais importante é não falar com esse cara, fala com quem está em volta, né? Entenda que a sua ação, ela não é de convencimento desse estreito, né? Mas de pedagogia, né? De educação para os que estão em volta, né? Não vamos dar muita trégua para a barbárie, porque acho que agora nós chegamos num outro momento, um outro momento de Brasil, em que a razão precisa voltar a falar baixo, né? Falar com alguma parcimônia, mas lentamente, né? E acabar com essa pirotecnia tola, né? Dos machismos e dos preconceitos que conseguiram tirar, né? De dentro de todos nós. Um abraço, anônima. Acho que é uma mulher, né? E de quem, enfim, tenho muita simpatia. E estamos juntos! Para mais constelações críticas e contra-homofóbicas, clique aqui no Aqueronta Movido.